3 dias úteis. Deu, olha, parcelou no Ah, cartão. parcelou? Vai Ah, ficar um total maravilha. de Fico. pau no teu cu. Vamos gravar, foda-se. Chegou, chega essa Oito piada, vambora. começar? Vamos começar? Vamos começar Começar? a gravação? Começar? Aê! É isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e eu posso pressentir o perigo e o caos. Olha lá, cara, começando. Olha lá. Já puxou, já. Memória da infância é o que sobra, meu amigo. Vai ficando certeza. Velho. É. Se a nostalgia não tirar a gente da realidade, nem nada vai. Nem um álcool tira. Aquele momento de felicidade é quando você lembra quando você era feliz, que hoje em dia é um poço de tristeza. Dá um abraço, Mike. A gente vai relembrar o momento que você levantou a mão pra ajudar o Goku na Genkidama, com certeza. Velho. Olá, pessoas de boa índole. Quem vai casar também, tamo aí pra mais um podcast e hoje novamente a distância. Ah, Rafael vai casar, gente! É o novo noivo! Ele tá noivo! Ah, joga na cara, meu filho da puta! Finalmente vai parar de viajar trabalhando. Filha da entre puta! E é isso aí, velho. Vamos pra mais esse episódio, que esse episódio vai tá massa e eu fiz uma lista foda, melhor do que a dos outros, a lista tá? dele nunca tá pronta. Não, tá, primeiro. Tá procurando e é agora errado. Que ninguém tá vendo. E é errado as listas. A gente manda o Rafael assistir um filme e assiste o outro. Parabéns. Ô, desgraça! Que é o Caio Lopes falando. Estamos aí, né? Mais uma vez. Cagando regra e passando vergonha na internet. E assim, eu vou parar de usar a internet. Eu não aguento mais entrar no Instagram de madrugada e só ver receita de bolo quando você tá em... sem nada dentro do estômago. Já tentou dormir com fome? É impossível, cara. Tem vontade de comer a sua cama. Você fica mordendo o seu dedo pra tentar dormir. É uma merda. Não dá certo. É só aí. Levanta, toma uma água e tenta esquecer. É, não. 3:30 da manhã. É impossível. O Instagram estava matando a minha saúde mental. Nossa. Vamos mais uma. Eu sofro disso também, cara. Aqui, que bosta. Alô, galera. Preparado pro impreparável. Aqui é o Michael. E anime também é desenho, não hein? É, não. Não é não, não é não. É desenho. Você sempre foi contra, não vem agora encher o nosso saco. É desenho também, e foda-se. E Paulo com os otaku. Tá se matar com os otaku. É, não, o otaku safado não é mais. Otaku é um herege safado, viu? Otaku o Michael paulada. O herege safado. E hoje a gente vai falar sobre nada mais, nada menos do que topzera. De desenho, né? É o que tá faltando, eu acho. Na verdade, tem mais coisa pra falar, mas é o que a gente quer falar. Top desenho animado, Rogerinho. E ó, já quero falar aqui que eu, o Rafa e o Mike vai falar de SBT e TV Globinho. O Caio, como era burguês safado, ele vai falar de Cartoon Network. Cartoon Network, cara. Fox Kids. Pelo amor de Deus. Nickelodeon. Disney Channel. Nickelodeon. Disney XD. Ó, dá licença, cara. Dá licença. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Começando recadinhos aí, mandar um grande abraço pro nosso fiel ouvinte, Alexander, que sempre troca ideia com a gente no Instagram. Inclusive, que é uma rede social que vocês precisam seguir. Nós do Buraco Negro. E façam como ele. Toma um exemplo. E enche o saco lá na direct mesmo. A gente tá aqui, é pra... trocar ideia trocar também. Ideia, cara. Ele tava conversando com a gente sobre o último episódio, que foi o Top Cultura Pop 2019, que inclusive escutem, porque a gente deu um resumão de tudo que vai acontecer nesse ano, que tá zica pra caramba pra vocês. Então assim, pra finalizar aí, um grande abraço pro Alexander, tamo junto, irmão, é nóis. E se você for um filho da puta que não quer escutar o Topzera, pule para um minuto. 9 minutos e 25 tá ok. Ou não pule, seu merda! Dá mó trabalho de fazer, escuta essa porra! O Ministério da Saúde recomenda, não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Break em. Bom, e o meu topzera da semana é o que tá bombando no momento. Geral tá postando ele, o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. É um cara fodástico, velho. É um dos pensadores mais importantes da atualidade. E ele tem uma bagagem enorme para passar aí. E esse livro trata realmente uns pontos que a gente acaba deixando passar. E é transformador. Mas fala, o livro, Rafa. Absolutamente tudo, velho, que você precisa mudar para sua vida. Eu vou dar um exemplo. Um dos conceitos mais importantes que ele coloca é o cuidado que você tem com você mesmo. Interessante. O pessoal deixa, por exemplo, você como um futuro médico, você sabe que acontece muito das pessoas receber a receita do remédio e acabar não levando aquilo a sério, né? E só que essa mesma pessoa com seu animal de estimação, se o animal de estimação apresenta qualquer coisa, já corre pro veterinário. Se o veterinário receita alguma coisa, ele dá todo o horário certinho. Então, é uns pontos muito importantes que você vê acontecer. E ele trata desses objetivos aí de forma bem tranquila, que a pessoa entende facilmente. Saquei. Então, e que vai fazer é um livro sobre o dia a dia da mãe de pet. É isso. Fazendo aquele escondidinho na, sabe? Entendi. De carniceiro. O Rafael, ele não larga o coach nem a distância. Não consegue. É saudade que vocês estão, né, velho? Não, obviamente. Mas da hora, Rafa. Então são 12 o quê? 12 regras, 12 passos pra uma vida mais saudável? 12 regras. Pra uma vida melhor. Interessante. Sempre bom, né? Alta ajuda aí, tá todo mundo fudido mesmo. Tá, tentando, já falando mal da Netflix, então o meu topzera de hoje é uma série da Netflix que acabou de estrear, né? Acabou. Esse episódio vai sair mais um pouco pra frente, só que estreou faz pouco tempo e chama Umbrella Academy. Ah, eu vi essa porra, parece legal. Legal para caralho, estou assistindo os episódios. Mas parece do Resident Evil? Não, quase isso. Quase isso. Cara, a história é a seguinte. Teve uma chuva em 1989, que no meio dessa tempestade aí, mais de 40 mulheres deram à luz a filhos, sendo que no começo do dia elas nem estavam grávidas. Então, assim, nasceram bebês, e teve um milionário que ele conseguiu comprar 7 bebês que nasceram. E eles foram crescendo dentro de uma casa e eles foram vendo que eles tinham poderes. Então, assim, é uma história de herói. Né, pra matar todas as séries da CW aí, que são um lixo do caralho. Mas, tipo assim, eles começaram a crescer e participar dessa academia aí, que o cara, ele combatia o crime. Então, assim, eles colocavam a criança a treinamento extremo pra combater o crime. Só que, obviamente, elas cresceram e tudo mudou, né? Elas começaram a ficar fodidas da cabeça e deu tudo errado. Então, assim, a vida aconteceu. A série, o plot principal dela, ela começa quando esse milionário, ele morre. E essas crianças, quando estão mais velhas, elas precisam se reunir de novo pra saber o que vai acontecer. E tipo assim, cada uma tem um poder meio bizarro. Tem um cara lá que ele se comunica com os mortos. Só que como os mortos comunicam o tempo inteiro com ele, ele precisa ficar drogado o tempo inteiro pra não ficar falando com todo mundo, tá ligado? Nossa. Então o cara é fudido da cabeça. Tem uma mulher lá que ela tem o poder da intuição. Então o que ela falar pra alguém, ela vai comandar essa pessoa, tá ligado? Então assim, é uma série que tá muito bem feita. Tá muito engraçado, então vale a pena você assistir. Dá uma checada lá, Shiften. Na Shiften. Então, pro meu topzera dessa semana, vou recomendar um canal do YouTube. É um cara já conhecido aí das interwebs. O canal do Gaveta, o editor do Jovem Nerd. Ele abriu o canal dele faz já alguns anos já. E, cara, é loucura, nonsense. Se você gosta de dar risada, é um canal ali leve, não tem conteúdo pesado de aprendizado, não, é só para aquele momento que você quer dar uma risada, quer se descontrair e conhecer mais a pessoa que ele se apresenta, vai contando um pouco também da vida dele, do editor do Jovem Nerd. A história dele é massa pra caramba também, não é? Não, a história que, como ele conseguiu ser o editor de vídeo, né, porque o editor do podcast é outra empresa. O editor de vídeo do Jovem Nerd foi muito louco também, porque ele já era fã dos caras, conseguiu fazer, pediu pra poder filmar uma estreia de filme, que eles iam fazer um evento no cinema, filmou a estreia, editou, deu o vídeo pros caras pronto, eles gostaram bastante da edição, depois de um tempo eles começaram a fazer o Nerd Office, que é o, no canal do YouTube deles. E depois de algum tempo que ele saiu da empresa onde o Gaveta saiu da empresa onde ele trabalhava, pegou o canal do Jovem Nerd e falou: eu quero editar o canal de vocês. E, cara, estão aí já faz vários anos já. E, mano, ele é o mestre da edição, cara, pelo amor de Deus. Tudo ele faz... os inserts que você vê, que ele. Aquele meme que tá ali na hora certa, do jeito certo, tem a mão do Gaveta ali. Ah, mas assim, dentro do canal dele tem uma coisa genial que chama Review Pocket. O Sean Anthony. Mano. O melhor, velho. Sem noção. As melhores. Só entrando aí no meio do Top Zero do Michael, vai ver o Review Pocket do vidro. Do vidro. É o melhor. Vai ver essa porra. Então vamos pro episódio. Hey, wait a minute, Pooh. Stop this shit. What the fuck I'm thinking about? Vem comigo por esse caminho. Aê, Kakarota, é Vegeta. Tira o Goten Trunks da sala. AWS, avisa o Dava Jones que nessa dimensão aqui não tem friend family, não. Fudeu! Oi, eu quero o Bela Croc, o brabo de verdade. Sou Xilong de duas esferas e eu vou dizer pra tu. Realizo o seu. No episódio da semana a gente vai falar sobre. Basicamente, Bom Dia e Companhia, TV Globinho, tinha algum da Record? Não lembro. Eu lembro que passava desenho, mas não lembro. Eliana. Sábado animado, animado, sei lá, velho. Tipo, Cartoon Network, vamos lá. É, e o Playboy safado aqui vai falar Cartoon Network. E o Band Kids também. Band Kids. Saudoso Band Kids. Isso aí eu não lembro não, mas tudo bem. O Band Kids foi onde passou Dragon Ball, a saga do céu, velho. Nossa, aí é... Fodástico. Não, passava Cavaleiro do Zodíaco. Passava, né? Era. Nossa, Cavaleiro do Zodíaco passava, tipo, 3 horas da tarde, eu lembro. Era, muito bem. Era, ó, Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho e Dragon Ball. Era isso aí. Era, e, mano, isso aí. A gente viveu... Pra ver a morte da TV Globinho, hein? Puta que verdade, pariu, cara. Na moral, Globo safada, né? Globo safada. Acabou, mano, eu lembro que eu comia, eu almoçava todos os dias assistindo Dragon Ball, velho. Na TV Globinho ali, todo loucura. Dia. Loucura. O almoço aqui era um pouco mais tarde, porque meus pais tinham que vir da firma pra almoçar em casa. Uh-huh. Então, tipo assim, era a briga quase todo dia, né? Tipo assim, eu tinha que ver o episódio do Dragon Ball, almoçar e ir pra escola. É. Essa era a rotina. Aí sempre, tipo, o episódio acabava, tipo, meio-dia e 15. Meio-dia e 20. E era o horário que eu já deveria estar almoçando. Devia estar comendo. Só que eu tava na TV, eu caguei. Pra não, escola, não, eu que... almoçava vendo Dragon Ball, velho. Comendo na frente da TV. Ô, mano, quero que se foda. Era foda, mano. Mano, o torneio do céu, você acha que eu vou perder o torneio do céu? Se... Pra almoçar? Tá de sacanagem. Não, mas tipo assim, o desenho, ele... Mano, criança, tá ligado? Você vivia solidifica com isso, a integridade intelectual. Solidifica o homem. Então, tipo assim, qualquer pessoa que você trocar ideia, assistir algum desenho na infância, tá ligado? Por isso que a gente resolveu fazer esse episódio justamente pro lado nostálgico da coisa, tá ligado? É, e eu queria trazer, tipo assim, pelo que eu percebi aí, o nosso público tem mais ou menos nossa idade aí. É, então eu queria trazer umas curiosidades que eu descobri na hora que eu fui... Putz, você não lembra, assim, tipo, na lata de um monte de desenho, né? Então eu fui procurar os desenhos que passava, que eu via quando eu era criança. E, cara, uma curiosidade foda do SBT que eu não sabia. Porque, tipo, tinha a Globo ali que... Tentava ser um Disney Channel, um Cartoon Network, né? Que passava só desenho top. Como é que é? Os principais. É, passava só desenho top. Aí tinha a Band, que passava só, tipo, esses animezão, né? Ah, anime anos 90 ela passava. Anime anos 90. E tinha o SBT, que passava aqueles desenhos meio obscuros, né? Que era legal pra caralho, mas era meio obscuro. E, cara, olha essa lista que eu achei de desenho que passou na SBT. E eu não fazia a mínima ideia. Passou Cavaleiros do Zodíaco no SBT. Passou Avatar, a Lenda de Korra. Avatar na SBT? Caralho. Avatar, a Lenda de Korra. É no... Isso aí eu já tava vendo, já tava vendo. Passou isso. Passou... Oh, não, eu vou falar os outros dois, vou deixar isso por último. Mas passou Naruto. Naruto todo mundo sabe. Naruto, beleza. Como um meme. Que tem só 900 agora. Milhões de episódios. Zabuza Momote. Zabuza Momote. E agora... Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Caralho, essa porra, esse meme, velho. Passou One Piece também. E, cara, Olha isso, passou Hora de Aventura no SBT. Caralho, sério? Hora de Aventura? Passou Hora de Aventura no SBT. Ah, não, passou mesmo. Eu vi algumas chamadas na SBT, mas é bem recente a Hora da Aventura. Eu tava vendo, tipo, parece que, se não me engano, em 2015 eles compraram o direito e começou a passar um monte de desenho que passava na Globo. Assim, muito desenho mesmo que passava na Globo, eles começaram a passar lá. É, da hora. É, eles vão comprando, né? Mas, tipo assim, outra coisa também. Além, a gente acabou de falando de desenhos novos. Vocês assistem desenho até hoje? Eu preciso falar? Não, tirando anime, porra. Hora da Aventura eu assistia bastante na Netflix. O que mais que eu assistia? Não dá pra contar BoJack Horseman e... Não, não é. Rick and Morty também não conta. Eu tenho uma saudade da porra, porque, mano, a gente não tem mais o hábito, tá ligado? Porque, tipo, seriados os caras levam a sério. Tipo, todo mundo fala pra caralho. Só que desenho mesmo, mano. Desenhos são se poucos. Se você não acompanhar, você se fudeu, velho. É muito difícil. Eu assisto muito os desenhos de antigamente. Tipo, Tooncast. Que é o canal agora que passa os desenhos antigos do Cartoon e tudo mais. Então, tipo assim, eram os desenhos de antigamente. É, então, os desenhos são os foda pra caramba. Meto no YouTube lá e é o que eu tenho. Só que atualmente eu não assisto. Os desenhos novos tá complicado mesmo. Não, hoje não assiste mais, né, velho? A questão da correria atrapalha todo mundo, né, velho? Acaba meio que você dando prioridade pra outras coisas e só de vez em quando, no final de semana, quando você tá de boa, aparece alguma coisa perto dos primos, aí você fala, puta, mano, deixa esse desenho, aí você vê alguma coisa, mas coisa bem rápida. Não dá pra considerar, assisto tá ainda, vendo? Né? Os problemas da humanidade só acontecem porque o povo tá parou de assistir desenho. Tá vendo? O Brasil chegou no ponto que chegou porque a TV Globinho... Foi pro pau. Foi pro pau a TV Globinho, levou o Brasil junto. Esse é o problema. Então vamos lá, ó. A gente pra não precisar falar de Dragon Ball, Pokémon, todos esses desenhos que você já conhece, a gente decidiu separar umas categorias que a gente vai falando ao longo do episódio. Mas, ó, já deixa ciente que, pelo menos da minha boca, você não vai ouvir falar de desenho, tipo assim, meu Deus do céu, vocês... Esqueceu de falar de tal desenho. Não, a gente vai esquecer de falar de um monte. Tanto que a gente separou aí uns 3, 4 pra cada um falar. Eu vou falar aqui 4 pessoas, 12. Se a gente falar de 12, vai sobrar mais outros 300 mil desenhos que todo mundo que vai ter 20 mil pessoas vai ter visto e vai vir xingar nós. Sim, a gente não vai falar do seu desenho. Não, nesse caso aí, se você identificar que a gente não falou daquele desenho, você faz uma coisa bem simples. Respira, senta e foda-se. Xinga não. A gente no Instagram. Isso, vai lá no Instagram e fala assim, puta, cara, tinha tal desenho. Que é o certeza que o Caio vai estar lá no Instagram pra te responder. Dá engajamento. Eu juro que eu não vou estar lá. Então vamos lá, Diopa, qual que é o seu primeiro desenho? Cara, eu tive um problema muito grande pra separar os desenhos. Obviamente, né? Cara. Obviamente. Mas eu vou começar com aqui pra me quebrar. A gente colocou os estágios também, né? É. A gente vai dar uma quebrada aí. A gente vai começar pelos desenhos, aqueles ao concurso, pra falar assim, que é conhecido por geral, que seriam os nossos favoritos. Os favoritos, aqueles top. O top do top, que passava antes do almoço. Meu coração ficou meio dividido agora na hora de falar, qual que eu queria falar. Mas eu vou trazer um aqui que vai ser meu momento aqui de pessoal me zoar, mas o Marco vai estar do meu lado aqui. Se for um, vai quebrar o meu. Vai ser, então o Paulo... Quebrou o meu. Quando eu era mais novo, a gente viajava, né, com meus pais, a gente sempre, no quarto de hotel, sempre tinha, né, TV a cabo. E, cara, eu não queria ir pra nenhum lugar, só queria ficar no quarto vendo TV. Porque tinha a maravilha dentro do Cartoon Network. É, obviamente. Que era Billy Mandy. Nossa, mano. Billy Mandy é bom. Que pariu. Que graças a Deus não quebrou minha lista, mas é bom pra caralho. Mano, é muito bom. E é muito errado ao mesmo tempo. Puro osso. Mano, cara, é o desenho mais nonsense. É nonsense demais. Bizarro e errado do universo, cara. É muito errado. Aí, ele tá com o pezinho ali no South Park. Não, tá. Ele tá com o pezinho ali já. Tá pra caralho. Qual que é a história, basicamente? Você lembra? Cara, eu lembro bem por cima. Tipo, eram vizinhos, né? Tinha a Mandy, que era basicamente, tipo assim, uma menina 1000% putaça. era um milênio. É. E tinha o Billy, que era, tipo assim, o moleque mais retardado que deve existir no universo dos desenhos. Eu comi a caca de nariz. Isso. Meleca! você que é da internet aí, ele é basicamente o Lucas Inutilismo em forma de desenho. Nossa, mano. Ele é muito retardado, velho. Então, eram basicamente eles dois e tinha a morte, que era o puro osso. É. Que, cara, tipo, eu não consigo entender até hoje qual foi a ideia do cara do puro osso. Não, se eu não me engano, ele foi pra buscar o Billy, mas o Billy se recusou aí, ou ele gostou do Billy, sei lá. É, ele se fudeu, ele fez um, tipo, um pacto e ele perdeu esse pacto. Ele perdeu pra Mandy, né? Ele perdeu pra Mandy, então ele ficou aprisionado com os dois retardados pro resto da eternidade, porque o bicho não morre, né? A morte vai morrer nunca. Então, tipo assim, ele tinha um poder supremo. Eles têm o poder da morte, eles controlam a morte. O mais legal desse, do desenho, é que, tipo assim, quando o Puro Osso, ele tinha um quarto dele de relíquias da morte. Não é Harry Potter, mas é basicamente isso. E, tipo assim, eram uns artefatos que, tipo, era o botão da destruição do mundo. E sempre caía na porra da mão do Billy, tá ligado? Aquele retardado mental, sempre dava um jeito de pegar. Eu lembro que tinha um episódio que era, tipo... Era basicamente o estilo Gremlin, tá ligado? Que você tinha um bichinho, você não podia alimentar ele porque ele ia crescendo e virando um monstro. Aí no final o mundo inteiro foi dominado por esses monstros, porque o Billy ele foi dando panetone pra ele, sei lá, uns negócios assim. Mas a parte mais legal do Billy ainda vai ser... Eu quero meleca! Foi tardado, velho. Tipo assim, era o desenho mais nonsense e foda, porque eu gostava pra caralho. Inclusive esses dias eu assisti um episódio. Cara, o desenho que eu mais curtia, que tipo assim, inundava a minha imaginação quando eu era mais novo, era KND, a Turma do Bairro. KND. Tá na minha lista aqui. Tá na minha lista também. Tá na minha lista. Mano, era basicamente assim, era uma corporação de crianças, que o QG deles era em cima de uma casa na árvore gigantesca. Não, tinha uma casa da árvore e em cima tinha um QG do Avengers. Tá ligado? Tipo, era um negócio gigantesco, tipo um navio em cima da árvore. E que eles lutavam contra a supremacia dos adultos e dos adolescentes. Então você só podia participar da Turma do Bairro até com 13 anos, senão sua mente era apagada depois. O que eu achava mais foda era que, tipo assim, eles tinham missão todos os dias. E todos os artefatos que eles faziam, como eles eram espiões e tudo mais, era tipo assim, era gambiarra de qualquer coisa, tá ligado? Era um pedaço de madeira com ferro que era um estilingue no final e matava as pessoas. Tipo, era um gospe gosma, um gospe bala de chiclete, uns negócios muito foda, velho. E o mais legal do KND é que, tipo assim, é basicamente tipo, aquelas crianças que vê, tipo, o filme. Todo mundo senta junto e vê o filme do 007. E todo isso. Mundo quer ser o 007. Isso. Aí fala assim, vamos brincar disso? Vamos só brincar. Só que, tipo assim, é real. Tipo assim, nossa brincadeira é real. A gente é espião, a gente faz as armas muito loucas e bora combater o crime aí. Cara, eles tinham uns Megazord, uns negócios muito loucos. Não, eram uns negócios loucos, velho. Era muito foda. Mas aí que entra. Não sei se vocês já viram. A teoria negra. KND. Mano, fala, filha da puta. Estraga minha infância. Mano, é muito. Estraga minha infância. É muito filha da puta, velho. Os caras falam que aquilo de lá é tudo como tudo. Igual né? Pokémon. Tudo Pokémon. É a invenção da cabeça do 2. É. O 2 sofreu um acidente de carro. E os pais deles, morreram num acidente. Ele continuou vivo. Aí no hospital, por ele estar sozinho. Colocaram ele junto com outra criança que também tava sozinha no hospital, mas essa criança tinha câncer. Meu Deus do céu. Que é o 1. Que é um. Ah, por isso que ele é careca. Por isso que ele é careca. E tipo, aí isso tudo são crianças têm pai, por isso que eles nunca veem os pais. É, no desenho. Verdade, sempre tampado, nunca aparece. Né? Todas as crianças têm pais do hospital, cada uma tem um problema diferente. E juntou todas as crianças do hospital, que não tinham pais, e deixaram elas brincar juntas. Então, tipo, na verdade, cada uma tem um problema diferente. Obrigado, viu, Maicon? Valeu. Muito lá, obrigado. É tudo invenção da cabeça delas. Muito obrigado. Eu lembro que o número 2 era o gordinho, né? Isso. É. Então, eu me identificava muito, porque eu era o gordinho. Aí, eu achava muito foda, porque ele era muito legal. Aí ele eu falava, legal. Eu quero ser igual a ele, eu quero ter muitas armas. Eu lembro que no Cartoon, tem uma vez que abriu um site para falar assim, monte o seu dispositivo que talvez ele vire nova arma do desenho. Sem brincadeira, eu mandei umas 890 ideias. Eu usava minha internet pra isso antigamente, era discada. Tá, tipo, você ficava... vê quando o cara é playboy que ele tem internet quando é criança, né? Ué, eu tinha. Naquela época ninguém tinha, desculpa. Né? O que diz machista? Não, mas tinha, era muito foda. Então, meu desenho favorito era KND, cara. Inclusive, assisto até hoje. Assisto até hoje, que lindo. Mano, o próximo que eu vou trazer é um Gold aí da nossa geração. Que me prendia porque eu queria sempre ver o final, só que não tinha final. E agora vocês sabem que desenho que é. É a Caverna do Dragão. Com certeza. Acertou, miserável! Não, lá veio o idoso! Caralho, aquilo era foda. Eu lembro ainda que o episódio que dava aquela euforia, quando eles chegaram, eles conseguiram voltar, aí vai pro parque de diversão, tudo, só que acontece mó B.O., alguém fica pra trás, eles voltam e fica preso de novo. É por causa da porra da Uni, aquele retardado do Bob. Uni! Nossa, velho, eu quero matar aquele moleque. Você me lembrou do ódio que eu tenho daquele moleque e daquele unicórnio, velho. Ó, mais uma vez eu vou criar uma legião de haters, só que eu não gosto de Caverna do Dagrão, me desculpa. Dagrão. Eu não gosto de Caverna. Ah, o Caio é um bosta. Cara, porque tipo assim, na minha infância, eu nunca consegui assistir o primeiro episódio, porque eu acho que ele é inexistente. O primeiro e o último, acho que não foram nem gravados. Então, tipo, eu nunca entendi o que acontecia, velho. Aí eles queriam voltar pro mundo real e eu falava assim, ué, porra, esse não é o mundo deles, caralho. Eu não entendia nada, então era isso. Tudo que eu sempre quis ser o mestre dos magos, velho. Ele vem, fala, pum, e some. Que legal. Você não é bobo, né, filha da puta? Queria ser o mais fodástico. Não, mano, ele é legal pra porra, tirando que é não, baixo. Não, ele era do mal, ele era o mesmo cara, mano, não era o mesmo ele, vilão. Ele e o... Como é que chama? Vingador. Vingador. Era a mesma pessoa, ele só colocava a roupa de velho. Não é, mano, eles já lutaram. Ilusão de ótica. Clone. E você sabia que a porra do Vingador é que tinha asa? Aquele cavalo que ele montava não tinha asa. Mano, é muito ele louco. Ele segurava com a pelve. O cavalo dele, o cavalo. Coitado daquele cavalo. O Ibama ali pra prender ele. O cavalo tava desesperado no ar. Meu Deus do céu, eu vou cair, eu vou morrer. O que tá acontecendo? Ai, caralho. Mano, mas era foda, velho. Era um desenho que conseguia prender a atenção nossa. Apesar dessas loucuras aí do cara que projetou essa porra toda. Mas era um desenho que a gente sempre ficava lá. Mano, você viu? Nossa, é o próximo, vamos ver. Só que, infelizmente, aconteceu a mesma merda de sempre. Começou a repetir os episódios, aí a gente parou de assistir. Mas é um puta... Então, eu nunca chegava no final e nunca chegava... Por isso que eu ficava perdido. Isso era o problema da Globo. A Globo começava a temporada, né? Começava a primeira temporada ali, aí ia indo. Aí do nada pulava pra quinta temporada. Dificilmente eu conseguia. Só aquele desenho ali das 11 horas, meio-dia, que ia do começo ao fim. Não, o resto, filho, era tudo tocado aleatório. Foda-se. Nossa senhora, era pior que ver Todo Mundo Odeia o Chris na Record. Pelo amor de Deus. Passa ele com 10 anos, depois passa ele com 25. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Ai, velho. E é isso, top. Cara, e pra finalizar esse aqui dos mais conhecidos, eu vou trazer um que fez a mãe de muita gente ter que gastar dinheiro semana sim, semana não, com brinquedo. Foi Beyblade, cara. Vou te mostrar do que ele é capaz. E você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão. E então levanta outra vez. É Beyblade! Puta que pariu, velho. Nunca vi um é desenho... É Beyblade! Mano, é muito bom, velho. O desenho é bom na sua memória e eu já peguei pra resistir uns anos atrás e continua bom ainda o desenho. Era passa bom na regra. Porque ele deixava você agredir seus amigos. É verdade. A Beyblade de aço inoxidável. Você é faísca e você metia no olho dele. Eu fui pra diretoria 3 vezes por causa de Beyblade, velho. Mas, mano, ó, eu vou falar na moral. Eu tinha as Beyblade, eu jogava, fazia porra do espião, fazia disputa e tal, mas qual que era a história do desenho? Porque eu acho que eu nunca assisti na minha vida, velho. A história do desenho é que, como no mundo real não tem a Fera Beat, com seres sim, ancestrais... Sim. Lógico que tem. Vai, Dracum! Tem os bichos presos dentro da sua Beyblade, se você usar droga, aí vai sair bicho de dentro vai da Beyblade. Bicho de tudo. E aí? Aí tinha essas feras que... Porque, não sei porque, caralho, se prendiam dentro do peão girando. Pera aí, eu sou um ser inominável e poderoso pra caralho. Vou me prender aqui. Vou me prender nesse peão que gira 7 mil rotação por minuto e batalhar com outras crianças de 11 anos. A resposta é por que não? Acho que ele tava cansado de passar 7 mil anos preso numa espada de pedra. Se nunca viveu, não critique. Mas e aí, os bichos ficavam presos? É, aí o cara dominava o, tipo assim, conseguiu o respeito do bicho, ou dominava o bicho, entraram na Beyblade dele, aí chega uma hora que só os caras que tem bicho começam a se enfrentar, porque todos os outros são uma bosta. É, não pô, tem a partir nada. Do momento que você tem um ser acima de todos os poderes dentro da sua Beyblade, eu acho que fica meio difícil competir com o peão de madeira. Mas você podia perder esses bichos, não é? Você perdia o respeito, ele vazava. É, se você perdesse a batalha, se não, você... Não, perder a batalha nem sempre, porque os caras, até os personagens principais, perdem um monte de batalha. Foi um dos desenhos que quebrou isso aí. Mas, se você for contra a índole do bicho. É verdade. Se você for um bosta completo, aí o bicho começa a te abandonar. Nossa, que... Tanto que tem uma parte do desenho lá que um cara começa... Tem um que abandona o bicho dele pra pegar outro, e tem um que, tipo... Começa a ir contra a índole do bicho, aí o bicho começa a falar, não quero sair agora. Aí ele toma no cu forte dele. E já era. Aí, como sempre, ele volta, tem o respeito do bicho depois de provar o seu valor e consegue de novo. Desenho, parece que é mas desenho. Mas só vai ter esses bichos na vida real se você usar muita droga mesmo. Mas não usa não, pelo amor de Deus. E deixar aqui o meu pesar pra todo mundo que usava Beyblade de ponta de detergente. Caralho. Nossa. Aí essa safado, era a Beyblade de raiz. Eu tinha essa de ferrão raiz. Mesmo, fundido. Não, mas eu vou falar pra você. Na época que tava passando Beyblade, que tava naquele momento dos campeonatos, cara, ninguém perdia também. Foi quase um Dragon Ball. Porque não, o bagulho foi louco mesmo. Foi, mano. Louco. Aquele campeonato o pessoal chegava até mais atrasado na escola. Não, e na escola sempre tinha briga. Quem que tem a Dragon de verdade? Nossa, é verdade, tinha várias, né? Esse é o problema. Não, todo mundo tinha Dragon. Eu lembro até hoje, eu fui no camelô, comprei a Dragon, só que era uma verdadeira merda, porque as que é como não podia fazer a batalha, porque se as duas Beyblades se batiam, de duas uma, ou as duas pararam de rodar, ou quebrava. Quebrava uma das duas ou as duas. Então o rolê era, tipo assim, gira que ficar girando mais tempo que parar por último ganha, né? Que é mais ou menos igual no desenho, mas não é igual no desenho, né? Ou se você bate ou sai fora do ringue. Aí as que eram pequenininhas, do tamanho de uma biroca, sempre ganhava, porque ficava girando ali internamente. Ah, mano, biroca. Um milhão de RM. Tomar no cu. Aí a grandona sempre parava primeiro. Aí eu comecei a achar a Dragon uma merda. Então, uma das minhas brigas foi justamente por causa disso, porque o moleque tinha a Dragon original. Só que eu tava com uma lá meia pesada e bateu na dele e quebrou. Nossa! Aí ele ficou puto e veio pra cima de mim, mano. O cara entra pra batalha Beyblade e não aceita as regras. Era original, você quebrou. Eu falei, caralho, você quer que eu faça o quê, bicho? Você girou o bagulho, mandou o Let It Rip e não... agora vai dar pra trás, pô. Let It Rip! Eu lembro até hoje também que eu comprei, era igualzinho, né? Você tinha o bagulho tipo de que você segurava a Beyblade, né? Puxava aquela cordinha. O engate. E ela saía girando. Eu lembro até hoje que uma vez eu comprei dois engates, cortei e fui fazer igual o Tyson. Fui fazer igual o Tyson, colar assim. Mano, pior que não deu certo aquela porra. Juntou só duas correntes. Tipo assim, só que deu pra duas giradas, porque eu usava cola branca, né? Porque não... Na terceira girada eu soltava dentro do engate. É, não conhecia o famoso Super Bonder, aí você girava assim, nossa, o bagulho saía fritando assim. Eu achava que ia furar o chão. So I cry sometimes when I'm lying in bed to get it all up, what's in my head. Agora entrando na camada ali, né, que alguns, né, tipo, você não é aquele primeiro desenho que vem na sua mente. Aprofundando, né? Aprofundando, né? Não é aquele primeiro desenho que vem na sua mente, mas na hora que eu falar, você vai falar, puta que pariu. Isso era foda para um caralho. Acho que poderia até entrar como aqui na primeira categoria. É. Mas como eu quero referenciar esse desenho, vamos falar do quê? As Aventuras de Jack Chan. Puta, pô, esse tá na minha lista também. Esse desenho é muito bom. Esse aí é bom. E é um desenho que foi esquecido. Foi esquecido. O povo nunca mais ninguém fala, velho. E é foda pra caralho. Pra mim, melhor trabalho de Jack Chan. Mesmo não sendo... É, mesmo sem tá lá. Pra mim, a melhor história de Jack Chan. Jack Chan é Deus, filho. Vai tomar no cu. Como que uma pessoa não consegue fazer um desenho, tipo assim, tão bom hoje em dia? Sim, ele tem uma história, tipo, gigantesca, né? Ele tem primeiro os talismãs. Tem uns 4, 5 arcos o desenho, então, velho. É muito grande. Eu lembro que ele tem os talismãs. Depois tem uns outros objetos que é tipo talismã também. Eu não lembro muito bem o que é. Ah, aí você forçou a memória, né? Aí podia ter pesquisado, né? Consagrado. Eu tô aqui nem o Rafael. Mas então, a era dos talismãs foi a melhor, cara. É a melhor. Mais foda. Você lembra qual é que repetiu, caralho. De onde caralho surgiu essa porra, esses talismãs? Ai. Não, isso aí é tipo, folclore chinês mesmo. Isso aí é tirado, porque o Jack Chan é chinês. Então, tipo, tudo é tirado do folclore chinês. E os 12 signos do zodíaco chinês, que são os talismãs, e cada um representa um poder lá. Agora, vamos pra questionamento aí, ó. Quem vai lembrar os 12 talismãs e os poderes de cada talismã? Ó, coelho era da velocidade. Beleza. Era o meu talismã. Era ele se esse. Não, o mais legal é que era uma tartaruga que tava com o talismã do coelho no casco. Não faz era muito louco. Era muito massa, cara. Eles tinham que buscar, né? Isso que era o mais foda. Eles tinham que ir atrás. Eles tinham que achar. Olha só a analogia aqui, ó. Jack Chan é o Dragon Ball chinês? Por quê? Porque eles tinham que... Dragon Ball... morre alguém. Espera, né, velho? É verdade, mano. Eles tinham que pegar os talismãs. É verdade. Não tem Super Saiyajin, não é? Não tem. Rafael, você lembra de algum? Ó, do coelho era velocidade. Acabou de falar, o rompado. Alzheimer. Mas tudo bem. Tem o touro que é a força, inclusive o touro que ficou mó legal. O do porco, que eu não lembro o que era, velho. Do porco podia lançar raios de calor pelos olhos. Nossa, mano, era um porquinho que soltava raio pelo olho, era verdade. Porco era raio pelo olho, mano. Como é que é? Da cobra, uma serpente. O da serpente. Visibilidade, não era? Podia ser. Eu lembro que o do galo era levitação, não era? Nossa, o do galo era foda. Olha, mano, muito foda. O galo voa, por que era levitação? É verdade. Porque assim... É por isso, se fosse voar, era voo. O galo só pula e cai. É levitar isso aí, caralho. Ele fica um pouco mais de tempo no ar. Qual é o limite da levitação? Aí fica o questionamento. Mas era muito foda, porque eu lembro que assim, tinha uma organização secreta que queria todos esses talismãs pra tentar liberar o bicho, o dragão lá, o Rayquaza do capeta. Não, é Shendu. Shendu? Shendu, nossa, não sei como a minha memória pensa assim. Porra, mas não é muita cópia do Dragon Ball. Dragon Ball não, Shenlong? Ah, mas Shen deve ser dragão em chinês. É, deve ser. Ninguém fala chinês, que decepção. Eu acho que é, se eu chutei foi um chute bom. Não, mas pra mim o melhor episódio que tinha na fase dela, eu não vou me lembrar o nome do demônio lá, mas era o do gordão, daquela gordona, né, na real. Que tinha a gordona que eles precisavam do tamborzinho pra mandar, porque o rolê era, né, eles tinham que ir atrás do talismã, só que aí aparecia um demônio. Não, esse é outra temporada. Era né? Outra temporada. Então, é o outro mas, arco ó, pra frente, caralho, caiu os talismãs. Aqui no buraco negro tá liberado misturar tudo. De um arco pra frente que os talismãs se liberaram na forma original de monstro. Que aí mais era... uma vez fazendo analogia a Dragon Ball. Aí, Dragon Ball GT. Dragon Ball GT não vale. Não é canon. Nem é Dragon Ball. Nossa, na moral, Dragon Ball GT é Não, mas eu lembro que eles tinham que caçar esses demônios depois. Isso, né? E aí o episódio mais legal pra mim, que nunca vai sair da minha memória, é da Gordona. Que eles tinham que tocar o tamborzinho. É, o tio, né? O tio era o melhor personagem. O tio era muito foda. Então, mas, Rafael, qual que era a frase do tio? O Mobuga Feitão. O Mobuga Feitão. Muito bom, cara. Todo mundo lembra dessa merda. Mano, todo mundo lembra. O Mobuga Feitão e Maldia, Maldia, Maldia. Mano, é muito bom, velho. Cara, eu lembro daquele episódio que era tartaruga. O cara comia tartaruga. É a tartaruga tinha no casco dela o talismã do coelho, que ela era super rápida. E aí, mano, eu lembro disso até hoje, velho. Foi muito foda. Ele pega... Mas aí depois desse episódio, Rafa, eles pararam de usar canudo. Foi esse episódio que mudou o rumo da humanidade. Foi, né? Justamente. Tinha lá um negócio do Greenpeace atrás e tal. É esse aí mesmo. Era tipo o episódio do He-Man, no final tinha conscientização das pessoas. Tava aqui, ó, não usa mais canudo aí não, vai matar todas as tartarugas. Então, o único sentimento que sobra é saudade da TV Globo. Saudade. Mais uma vez. O meu desenho não tão conhecido se chama A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Ah, e é bom pra caralho. Cara, é bom muito pra caralho. Foda. E assim, e ninguém fala também. Tipo, ninguém, um desenho mano, todo é o ficou datado, tá ligado? Exatamente a descrição dessa categoria. A pessoa vai falar o nome e vai falar, puta que pariu, esse desenho era bom mesmo. Cara, eu lembro que eu assistia muito cartoon quando era criança e tudo mais. E eu lembro que... Cala a boca, Jonas. E eu lembro que teve a chamada, os caras... Mostraram, tipo, trailer, né, antigamente, era a chamada da TV. Falou assim, nossa, é uma casa de amigos imaginários, não sei o quê. Eu falei, mano, eu preciso assistir esse desenho. E eu lembro que era, tipo assim, era um domingo às 7 horas da noite. E é o horário de missa, tá ligado? Aí eu falei, mano, foi o primeiro dia que eu menti. Eu falei, não, eu tô doente, eu não vou poder sair de casa, tal, não sei o quê. Aí eu consegui assistir. Mas... Eu consegui assistir nesse dia e nos outros eu perdi os episódios, porque meu pai não caía mais nessa, eu tinha que sair de casa, tá ligado? Só que a trama principal era o seguinte, tinha um menino, tinha um amigo imaginário chamado Blue, que era tipo um dedão azul formado. Sabe o Boba Fett do Pokémon? Tipo era basicamente isso, o Boba Fett. Aí beleza, ele tinha esse Blue tal, tinha um irmão mais velho, e a mãe dele chegou e falou assim, ó, seu amigo imaginário não pode mais ficar aqui, você precisa doar ele. Aí ele viu na televisão desse lance da Mansão Foster e foi até lá. E era tipo assim, era uma casa maluca, com os amigos imaginários mais malucos ainda. Mano, você dá isso na mão de uma criança, evoluindo a imaginação, é a coisa mais foda do universo. Tipo, eu queria ter um amigo imaginário, cara. Era tipo X-Men. Era tipo X-Men, tipo, era muito foda. E o meu favorito era a Boo. Que era um pato, coqueiro, avião, tudo misturado, você lembra? Que chocava ovos de plástico com qualquer coisa que ela imaginasse dentro. Então ela podia tirar qualquer merda do cu, Maico. Nossa, essa porra aqui que é... Não, calma, repete a descrição desse bicho aqui, que eu nunca tinha entendido ele no desenho. É um coqueiro, avião, pato. Avião? Nossa, ele é um avião mesmo. O poder de tirar qualquer coisa do rabo. Se tem uma coisa melhor que isso, eu não sei. Eu não sei. Então, assim, ela chocava ovos que podia sair qualquer coisa, tá ligado? Ele era muito foda, velho. Imagina a droga que essa criança lutava pra imaginar esse bicho. Eu não sei. Porque era assim, os amigos imaginários, eles apareciam quando a criança se sentia mais solitária. E assim, aparecia de qualquer jeito. Do jeito mais louco. Mais louco do mundo. Isso era muito foda. Eu sempre quis ter um amigo imaginário e eu tenho ressentimentos até hoje que eu não conseguia. Não, eu não fico feliz que eu não tenho esquizofrenia muito. E triste porque eu nunca tive um amigo imaginário, então tô tudo bem. Eu não conseguia me relacionar muito. Eu não tinha alucinações e tava tudo certo. Porque eu não tinha... Eu nunca tive esse... Pô, acaba loucura já desde quando eu era criança. Nossa, eu achava muito foda, velho. Loucura o cara ter um amigo imaginário. Eu falo, pô... Você tem um problema aí, amigo. Vamos dar uma resolvida nisso aí. E assim, eu lembro muito claramente do primeiro episódio, que é o mais foda pra mim, porque é a hora que ele vai levar o Blue até a casa, e eles apresentam a casa inteira e todos os amigos que estão lá. Tinha o Coelho, né, que era... Tipo, era. É o professor Xavier. É, tipo, o cara que comandava tudo. Né, era o amigo imaginário da velhinha. É isso. Ele era da velhinha. Ele era da velhinha. Da hora. Então, tipo assim, assistam o primeiro episódio, tem no YouTube... Porque, tipo assim, eles mostram a casa inteira. E isso era muito foda. Que cada episódio que vinha era um cômodo diferente daquela mansão. Que era uma coisa mais alucinógena que a outra, tá ligado? E era muito zica, velho. Então, esse desenho, assim, deve ter muito, tipo, creepypasta desse. Ah, deve desse ter desenho, alguma que coisa. Alguém tá louco na droga. De deve ter bom. Alguma coisa. Só que era muito bom, cara. Assista. Não, era da hora mesmo. Era muito legal. Ó, o desenho que eu vou falar, cara. Ele é lembrado até. O pessoal vai conseguir lembrar. É que no momento você simplesmente assim, que você não, ele não vem à mente. Você conversando de desenho e tal, o pessoal deixa ele um pouco para trás. E é um desenho que, cara, foi a mesma coisa. Eu assisti tudo, pena que só teve uma temporada. Medabots, velho. Nossa senhora, Medabots era muito zica. Eu vou ter que ver agora. Parabéns, você me tocou o coração de todos. Mano, Medabots, eu já... Pior que você... Eu sou um dos caras que lembra do bagulho, porque eu já reassisti algumas vezes também. Não, por isso que eu falei de você, velho. Eu falei, o Michael, tem certeza, bicho. Mano, eu tinha a mochilinha da escola do Medabots, velho. Eu ia pra escola com a minha lancheirinha dele. Mano, eu lembro até hoje. Eu tenho contato com o cara, Lucas Barreto, eu tenho contato. Eu criei amizade com ele, acho que na quarta série, porque eu lembro dele chegando no primeiro dia de aula com o caderno do... Rokucho. Aí lembrou o nome do personagem. Eu falei que puxando muito a minha memória. Eu falei que eu lembro. Mano, a hora que ele apareceu com o Rokucho, porque, porra, ele é tipo o Sasuke do Medabots. Ele é todo renegado, ele não gosta de estar com as pessoas. E ele é fodão pra caralho. Ele chega, resolve a treta e sai fora. Então, a hora que ele apareceu, é personagem fodão. Você, com a criança de 10, 12 anos... Isso aí é o ápice de ser foda. Apareceu o caderno do Rokucho, eu falei, pô, esse cara é brabo. Você já pensou, esse cara tem caráter, ele é o que eu quero pra minha vida de amizade, velho. E o Rafa, fala aí da história. Cara, é mó massa, né? O desenho retrata num mundo cheio de tecnologias avançadas e tal, e esses Medabots, eles tinham inteligência artificial bem, muito foda. E tinha. Eles resolviam as paradas deles à base de umas lutas com os Medabots. E era assim, tinha a regra. Quem perdesse, perdia uma parte do seu Medabot. Aí, isso era muito foda, velho. Cara, era da hora. Muito, era uma puta brisa da porra, velho. Na hora que ele ganhava as peças, caralho, cuzão! Quando entrava outra coisa. Mano, era. Nossa, era uma realização, você vê aqui. O Rafael ficou real emocionado. Não, era muito da hora porque, tipo, não era simplesmente um robô que você programava, não. Você comprava as peças, você podia modificar ele do jeito que você queria. E tinha a medalha, que era o que dava, vamos dizer, entre aspas, a alma pro robô. Dependendo da medalha, ele podia ter uns poderes diferentes ou temperamento diferente. Era muito Nossa, foda. Isso aí eu já não lembro. Tinha essas medalhas? Tinha as medalhas. A medalha é o que principal. Vai atrás. Tanto que é o personagem principal só tem um Medabot, porque ele acha uma medalha perdida no rio e a medalha é mó fodona. Não era pra nem estar em circulação o negócio. Ele acha na o cagada famoso, lá. O famoso personagem roubado. É, tem que ser, né? E que muita gente que não merda. Lembra... É que era o Wendell Bezerra que fazia o Meta B. Ah, é? É ele que fazia. Caralho, velho. Show. E eu lembro que no final foi uma coisa bem... Bem... O pessoal ficou foda, porque... O Meta B, né? É. É isso. Ele tava quase perdendo a luta, e foi mó tropé. Isso, o pessoal ficava naquela... Puta, mano, ele vai perder, não é possível. Uah! E no fim dá aquele plot twist... Ele ganha e é bem legal. E tinha algumas armas também lá que ele conseguia pegar, que era o comentário do dia inteiro. Matemática, português, isso aí na escola não existia, velho. E pra finalizar essa categoria aí de... Porra, esse desenho era foda. Eu não lembrava, mas é foda pra caralho. Eu vou trazer aqui o Spider-Man, mas aquele dos anos 90. É foda pra caralho. Ah, o de 94. Mano, é o de 94, puta que esse. Pariu, velho. Que desenho foda. Porque, tipo, ele não mostra desde o começo. Ah. Ele já começa com o Homem-Aranha. Ele já tá na faculdade, já. Ele já tem os poderes já há algum tempo. O tio Ben já morreu, já. É esse que vai pra frente, ele começa a virar muito aranha e ele, tipo, tem braços. No final do... No Nossa, final do... esse é o foda, esse Ou é o foda. Tem a Madame Aranha, tem uns par de referências, tipo, de uns arcos dos quadrinhos, que é, tipo, hardcore, só nego que lê os quadrinhos que vai saber desses arcos. Mas, esse daí é o do Rei do Crime, é o gordão que fica vestido sim, terno branco? Sim, é esse mesmo. Foda de todos. Mano, é cara. O melhor desenho do Homem-Aranha que tem, eu acho que é esse, velho. Exatamente, é o melhor, você tá certíssimo, cara. Cara, tem esse episódio no final, acho que é no final do desenho, que ele é um arco muito louco, que tipo, aí ele ele consegue contato com a Madame Aranha, que é tipo quem, entre aspas, distribuiu o poder de aranha pra todos os Homem-Aranha de todos os universos. Aí coloca ele em encontro com os Homem-Aranha de outros universos. Aí tem um Homem-Aranha que é tipo o Tony Stark, que ele é mó ricão e é armadura. Ele faz a teia artificial e tal. Aí tem um outro Homem-Aranha que já tá no futurístico pra caralho. É muito louco. Aí depois no final ele começa, que nem o Jonathan falou... Ele começa a fazer o resto da transformação, vamos dizer assim. É. Ele começa a progredir o estado dele de transformação para uma aranha completa. Aí vai ser Homem-Aranha, ele vira o Aranha-Homem. Ele tem quatro braços. Quatro braços, solta a teia pelo cu. Eu não lembro disso aí, não. É loucura do caralho. Nossa, eu lembro que era meio bizarro, mas eu gostava. E era, tipo, mó aflição, porque, tipo, isso é dividido em vários episódios. E você começa a ver que, tipo, no primeiro, ele começa a ficar com medo... Aí, do nada, no final do episódio, aparece ele com quatro braços. Meu Deus. Aí você fala, puta que pariu, o que tá acontecendo? Aí ele vai atrás disso, começa a saber que ele tá terminando de transformar. Aí começa a criar pelo. E no último episódio, ele vira uma aranha grotesca, sem razão. Já perde totalmente a consciência. Começa a atacar os outros. É muito louco. O Miranha... Chegou! É o Miranha! Isso aqui é o Coronatron, caralho! Fudeu! É o Megatron de Coronatron! Ela treinou com o Jiraiya, eu treinei com o Orochimaru. Invoca a perereca, invoca a perereca, invoca a perereca, que eu boto a cobra na reta. Invoca a perereca, invoca a perereca, invoca... Cara, e agora no final, a gente tem que, né, trazer aqui o nosso momento cringe do podcast, né? A gente não poderia... deixar de falar. Nos outros topzeiros a gente sempre comentava sobre alguma coisa que a gente via, só que não sabia que era, tipo, meio... A galera ia te julgar, né, se você falasse que você assistia isso. Mas eu acho que muitos aqui já imaginam, né, pelo fato da música, né? Cara, quando eu era menor, tipo assim, eu via porque, tipo assim, eu tava deitado ali no sofá, tava passando e... Se eu mudasse de canal, ia ter que ver, tipo, sei lá, o Bem-Estar da época. Não se defende, não, que você gostava. Agora eu fala, que eu porra gostava. De episódio é? Eu gostava, velho. Kiki, qual que é o seu desenho? Na moral, Clube das Vidas. Se você vai crescer, uma de nós, damos nossas mãos. Não, eu gostava também, vamos não lá. Não é meu irmão, não. Vamos lá, é sim. Winx, era muito... nossas mãos, poderosas. Era muito bom, na moral, velho. Oh, eu tenho irmã, velho. Eu assistia junto com ela, tá ligado? Eu tenho irmã também. Desculpa. Eu tenho irmã também. E eu não assisti. Opa, tem irmã também. Então fica aí quem é a irmã de quem aqui. Cara, mas tipo, falando sobre tipo, o desenho em si, né? Ele não foge muito do padrão, tipo, aquele padrão Power Ranger, né? Padrão adolescente. Era o padrão Power Ranger que o padrão Power Ranger criou. Tipo, é aquele desenho que tem um grupinho de amigo, de pessoa que se conhece. Uma garota escolhida. Uma pessoa escolhida que tem um poder, que tem que combater o crime e usa seus poderes pra isso, né? Porque ela foi, recebeu com grandes poderes e grandes responsabilidades, como já diria o Tio Ben. E o desenho é basicamente isso. Só que nesse desenho envolve fadinhas. É lógico, esse é o problema. Se eu não me engano, era Bloom o nome da princesa. Enquanto isso, eu tava assistindo, tinha tipo... Flora, tinha... Ele lembra o nome das minas. Só lembra das minas. É só decepção na vida. Eu lembro que a menina ela foi escolhida pelo mundo das fadas. Então ela vai pra escola das fadas, isso. Que era uma outra dimensão lá. Nossa, é outra dimensão. E ela começa a treinar com as fadas. Para defender o mundo das fadas. Minha então nossa. É uma história com muitas fadas. Como eu estou falando agora, tem fadas. Entendeu? Então, é isso que funcionava. Então, a gente assistia, mas não falava pra ninguém. né? Mano, eu não assistia, não, eu nem sei que existe isso, velho. Rafael. Os caras tá... Ô, Rafael, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, velho. Cara, pelo amor de assistia... Deus, antes que vocês assistiam essa assistia, merda, velho. Assistia junto com a Juju, ela curtia, eu assistia junto com ela, era da hora, era da hora. Nossa. A Júlia queria tirar do canal e você falava, não, você vai assistir. Óbvio, tava assistindo, porra, mó curtindo a saga, tipo Avengers. Avengers o quê? Das fadas. Esse mundo machista hoje em dia. O que diz machista? Continuando na mesma pegada ali, ó, só pra me comprometer mais um pouco. Eu lembro que eu assistia também TV Globinho, né, que a gente assistia toda a programação. Só que eu adorava, mas não falava pra ninguém que era, o quê? Três espiãs demais, cara. Mas isso aí tá na minha lista, velho. Tá, mano, na minha lista, três velho. Três espiãs demais era muito foda. Era, tipo, de novo voltando a KND, né? Tipo, mano, eram três meninas que ela não tinha todos os artefatos do mundo que o chefe dela dava pra ela. É, corporação, o Jerry. O Jerry, que a corporação dava pra ela. Inclusive, filha da puta que sempre arrancava ela de algumas coisas. E eu acreditava que era muito bizarro você cair no Vortex, no meio do nada. Nunca fez não, sentido pra mim. Não, era mó legal lugar. Porque, tipo, toda vez ele puxava ela, abria um alçapão, ou abria uma porta na parede e elas eram sugadas. Engolidas. E aparecia também numa parede, em um outro lugar aleatório. Tipo, tinha um túnel interligando tudo no planeta. Assim, no planeta inteiro. Mano, que brisa da porra que era essa, velho? Brisa da porra, eu nunca entendi. Então, toda vez pra missão, elas caíam nesse vórtex temporal, sei lá o que acontecia. É, um buraco de minhoca. Buraco negro aí, ó. É, ela caía no buraco negro. E, tipo assim, o Jerry chegava pra ela com todos os artefatos do mundo. Jerry. Então, tipo, ela tinha umas roupas especiais, tinha uns batom a laser, tinha uns perfumes de... Não, então, aí tinha a temática, era pra meninas, que era tudo... né? Pra era meninas. Tudo temática, era tudo feminino, coisinha né? De feminino. Mas era da hora, cara. Era legal. Tinha uns barcos, saía com uns barcos, um jet ski, umas panchas. Não, eram uns negócios pique 007 mesmo, velho. O padrão Power Ranger. Padrão Power Ranger. Então, tipo assim, era pra meninas. Legal. Eu achei junto com a minha irmã, adorava, mas podia falar pra ninguém, né? Porque se, porra... Você é criança, você não fica falando essas porra. Não, pô, você chega na quinta série e fala, nah, você assistiu o episódio de hoje da 3 pião demais? Você é muito na porrada. Esse mundo desgraçado da porra, não pode nem expressar que gostava das espiãs. Tem que falar gostar, não, só Dragon Ball que eu assisto. Mas era foda, meu desenho era esse. Não, legal, legal, velho. Todo mundo assistia essa porra, apesar de não assumir, mas todo mundo assistia, legal. Todo mundo assistia. E aí o teu, Rafa? Mano, o meu, a parte que gerou um grande ressentimento em mim é que o pessoal não gostava do desenho. Ah, não, é meio chato, nada a ver, não sei o quê. Tipo, não é vergonhoso igual de vocês, mas... Vergonhoso teu cu. O Winx é vergonhoso, três piadinhas é da hora. Tá? Eu era fãzaço do NASCAR Racer. Nossa, você me trouxe a lembrança desse desenho, velho. Que porra velho. É essa, velho? Nossa. Não, não, não, Velozes e Furiosos, eu não aguento mais nesse podcast. Caramba, era aquele que era uma pista que tinha um loop e os carros com uns turbos, umas turbinas, não era? Mano, e o melhor de tudo é que ele teve, foram duas temporadas. E a segunda temporada era com umas picapes, assim, muito foda, velho. Que loucura, eu amava aquilo lá. Nossa. Velho. Mano, mas qual que era a história dessa merda? Ah. Assim, os carros de NASCAR, de um futuro já bem distante, mais evoluído, em que os carros eram muito fodas e eram equipados com... O pneu tinha várias coisas, saía, tipo... gancho, saiu umas pontas pra dar mais aderência, eles tinham turbinas, e dentro do percurso tinha um looping imenso, e pra fazer esse looping, eles precisavam ativar a turbina pra pegar uma velocidade, fazer tudo aquilo. Uhum. E o que diferenciava nesse desenho é que ele tinha um toque 3D, um toque computadorizado pros carros. Tipo... Isso trazia um pouco mais... Tipo Max Steel. Então, isso que eu ia te falar, Rafael. Tá ligado a sua memória desse desenho, dos gráficos, como era muito bom, muito bonito? Nunca procure esse desenho no YouTube. Eu amei. A minha memória foi completamente destruída depois que eu procurei esse desenho. Você me lembrou que eu já procurei essa porra. Falei, caramba, esse desenho era muito bom. Vou assistir de novo. Eu não aguentei 5 minutos. Mano, é que tipo assim, naquela época, pra gente batia, porque assim, esse gráfico só era pros carros. Pros demais era tudo um desenho normal. É, o resto era um desenho normal. Isso. Só que pra mim, o que realmente interessava era a parte das corridas. Por quê? Tinha aquela questão da equipe dos bonzinhos e da equipe do mal. Uhum. O mal sempre queria fazer uma merda no carro do outro pra ganhar corrida. Sempre fazia alguma coisa ali, tipo, ilícita pra tentar, tipo, mexer no carro do cara. E no final, sempre aquele desespero todo. Inclusive, teve até um episódio que acontece toda a trama dos caras, dá tudo errado, aí fica só o bonzinho principal e o vilão principal. O bonzinho tá empurrando o carro pra passar na faixa lá de quadriculada, e o outro só dando na partida, o carro ia dando uns pulinhos. Aí foi o momento mais emocionante e tal, mas, mano, o desenho era foda, velho. Que é aquilo? A segunda temporada pra mim foi a melhor, velho. Quando entrou aquelas picadas, eu lembro que era um pouco estilo Montana, que tinha uma traseira bem grande. Mano, eu pirava naquilo. Que é isso? Eu imagino, velho, que deve ser muito foda mesmo. Você contando agora todo o plot do desenho, deu até vontade de dormir. Não, mas na categoria desse desenho, quando você vai fazer aquelas coisas do seu Zé Ruela lá, que você leu os livros dele, mano, isso é a mesma coisa, velho. Mas na categoria, o cara quer ofender, desenho, mas não consegue, você é muito bozinho. Mas na categoria desse desenho, tinha um outro desenho que passava sábado de manhã, que era o do Hot Wheels, cara, que é igualzinho. É a mesma coisa. É melhor, Rafael, assiste do Hot Wheels. Cara, o do Hot Wheels era muito louco, porque tipo, não, era meio que Max Steel, tipo, esse cara ia pra corrida... Só que tinha os vilão que queria, ó, meio que, sei lá. Os caras saiam na mão no meio da corrida. É, velho. Os caras desciam do carro. Nossa, era foda, era foda. Esse passava no SBT, não é? Passava no SBT. Não, eu sou... O NASCAR passava na Globo. É, eu só tinha SBT aqui, ó. Globo é meu saco, esse desenho da Globo, meio capitalista. Não, eu assisti um pouco de Hot Wheels também, velho. Só porque, assim, os carros do NASCAR Racers foi o que ganhou eu, no caso. Embora os carros do Hot Wheels eram bonitos, mas não chegavam nem perto do que aqueles carros da NASCAR faziam, velho. Eles tinham turbinas, eles tinham pontas nos pneus. Cara, que é isso? Você já imaginou isso? Não, né? Eu sei. Bola pra frente. Vamos lá, Marcos. E eu vou trazer aqui um que todo mundo assistiu. Eu tenho certeza. Eu ia falar do desenho de Transformers, quer ver? Não, que desenho de Transformers? O desenho de Transformers da época do meu pai, pelo amor de Deus, pé e pra porra. Que é Sakura Card Captor. Nossa, mano, era muito bom. Ele trouxe anime. Ele meteu um anime no meio. Mano, parabéns. Porque, velho, Sakura Card Captor, todo mundo assistiu. E ninguém tem a bola pra falar que curtia. Você chegava na sala de aula, você olhava pra aquele seu amigo, você olhava no fundo da alma dele. Você sabia que ele queria falar das cartas clown que foi pega naquele episódio daquele dia, mas não podia porque o mundo machista fazia você falar: porra, vamos pro Avatar Beyblade. É verdade. Qual que é a história dessa porra? Eu não lembro direito. Mano, tem umas cartas místicas. É, as cartas místicas. E aí o pai dela era um arqueólogo, mas estava, entre aspas, aposentado, estava agora dando aula. E aí ela vai lá no escritório do pai dela, acha esse livro e, sem querer, liberta essas cartas que tem os poderes. Todas tem as cartas. Libera os espíritos dessas cartas que tem os poderes lá. E ela é escolhida, a partir disso ela tem a obrigação de reunir todas as cartas de volta dentro do livro, porque os espíritos só querem fazer putaria no meio do mundo. Era isso, era uma menininha toda, mano, era muito clichê. Não, de menina, velho. Você é doido, quando ela descobre, aí vem tudo aquilo. Mano, pensa só, você lembra o dia que você assistiu o primeiro episódio de Sakura Card Captors? Cara, o dia que eu assisti eu não lembro não, faz... Cara, eu lembro. Minha nossa. Foi, mano, você é louco, eu tava me arrumando pra ir pra escola, tá, desenho novo, não sei o que, pá. Aí parou eu e meus dois irmãos na sala pra assistir. Mano, você é louco, aquilo lá foi punk demais pra nossa cabeça. Caralho, cuzão, vamos assistir essa porra amanhã, pá. Mano, já era. Agora assim, eu tô imaginando a sala, tá? O Rafael, o Victor e o Fernando assistindo o desenho da Sakura Card Captor na sala. Eu assistia, mas ainda é engraçado imaginar assim, três marmanjos assistindo essa porra, velho. Mano, o que era mais massa, eu lembro que tinha um episódio que era um bicho que tocava violino, que saiu, ia... Mano, tem umas viagens muito loucas. Tem umas viagens muito loucas e tem uns que é de terror, velho. Que era um bicho meio negócio, capeta, tá ligado? Bicho que vai. Você falava, mano, que merda é essa? E ela tinha que batalhar de qualquer jeito. E ela sempre tinha o lance de botar na carta, tem, né? Tem um ritual pra botar. Que era um ritual, que abria, era uma chave. É, a chave que vira o bastão, que aí é o bastão que faz o bicho entrar na... aprisionava, né? É. Cara, muito foda, velho. Mas, ó, como é que era a frase que ela falava? Tira o dedo do meu cu! É isso aí mesmo. Jonathan, que é um bom editor, vai colocar aí no meio do episódio a frase que ela fala do... Não. Não. Não. Não. Não vai colocar. Mas o que vocês não estão lembrando é das partes que era... Mano, era a parte que aí fazia você lembrar. Pô, isso aqui eu não posso falar na sala de aula. Por quê? Porque tinha as partes dela... indo atrás do menininho que ela gostava, ela escrevendo tinha romance, diarinho, claro. Aí tinha a outra menina que tava sempre atrás dela, filmando, fazendo vlog, em 1900 e sei lá quando. Tem uma menina que fica atrás dela, uma colega dela, que descobre sem querer, que aí vira parceira dela, que vai atrás dela só pra fazer as filmagens. Mas só que a menina é voyeur, porque ela faz a filmagem e não pode mostrar pra ninguém, é só pra ela mesma ver. Aí, não satisfeita em fazer a filmagem, ela faz o figurino da Sakura, toda a batalha ela faz uma roupa diferente pra ela. E, nossa, é verdade, e mano. E tinha o relacionamento ainda de uma das cartas, que vira um... que tava sempre perto dela, que era um colega do irmão mais velho dela. Que ali fica um subtom de que o relacionamento daquele do irmão mais velho dela com, nossa, com esse tá colega... muito fundo que ninguém tá nem ligando. Eu tô não, aqui. Fica um subtom ali meio estranho. Que não era pra uma criança tá entendendo o que tá acontecendo ali, mas é muito bom de assistir. Realmente. O que ele bombou na época... foi que, né, o Dragon Ball na Globo começou a repetir os episódios. Tinha voltado. E com isso, lançou Sakura Card Captors. Aí, meu irmão, todo mundo, velho. Não tinha jeito. Lá, não, pelo menos na minha escola, o pessoal era bem liberal nessa parte aí, mano. Todo mundo comentava, inclusive na rodinha dos parceiros lá. Nunca comentei com ninguém que assistia com a Sakura Card Captors. Deveria, porque se tivesse comentado, todo mundo ia soltar a franga. Ou todo mundo soltar a porrada. É isso aí, a gente também não pode deixar de mencionar, tipo, aqueles desenhos que, cara, é o desenho de se acordar, pegar a coberta e passar lá assistir TV, né? Pegue o Pombo, a Corrida Maluca, Os Padrinhos Mágicos. Padrinho Mágico era bom. Coragem, Mano, o Covarde. Não, mas isso aí nós deixamos pra um próximo episódio. É lógico, mas cara, isso se perdeu, a famosa frase, né? Hoje em dia ninguém mais faz isso, né? É, tipo, ninguém isso é para e vê desenho. Tá todo mundo só nas porras dos originais da Netflix. Vai ver desenho, pô. Desenho faz tem os desenhos antigos, procura. Tem tudo no YouTube. Hoje em dia tem tudo no YouTube. Mano, pirataria tá aí pra isso, pra facilitar a vida. Não, pirataria não. Mano, na boa. Pra quem não assistiu o Dudu e Edu, tem que assistir, velho. Isso aí é cultura. Saudades TV Globinho e Cartoon Network. É, agora fica aqui, não vai ter música no final. Um momento de respeito, a morte um minuto da TV, de silêncio em respeito. Em respeito à morte da TV Globinho e vai tomar no cu Fátima Bernardes. Acabou, tá bom, já tem muita música. Chega, já. chega. Esse podcast foi editado por Tive Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.